vamos sentir a nossa respiração. Vamos sentir cada pulsação, cada batida, cada sensação dentro do nosso corpo. Vamos esquecer tudo à nossa volta. Vamos esquecer a cadeira que estamos sentados, a sala onde estamos, as pessoas que nos rodeiam, e vamos apenas sentir as batidas do nosso coração. Deixar que essas batidas serenem como as águas de um lago, como se estivéssemos absolutamente serenos, em paz. Vamos sentir essas batidas e deixar-nos aprofundar dentro da terra. Vamos deixar que, conforme respiramos, as raízes do nosso ser possam descer lentamente na direção do coração da Mãe Terra. E cada batida, cada tutu, tutu, vamos perfurando mais e mais dentro de Mãe Gaia, dentro da Terra, sentindo os tambores a ribombarem a nossa chegada, a nossa presença, a nossa energia. Tutu, tutu, tutu. Vamos deixar que as nossas raízes sejam tão profundas que toquem no imenso coração de Mãe Gaia, cheio de luz verde, cheio de luz de cura, e vamos-nos encher dessa luz, encher dessa energia de Mãe Gaia. O enorme túnel de luz que se funde entre cada um de nós e Mãe Terra. E sintam a cada batida o nosso ser a expandir, o nosso coração a aumentar de volume, a encher de amor o nosso ser e toda a vibração a expandir à nossa volta. Sintam como as vossas vibrações, as vossas vibrações vos abraçam, vos acarinham, vos protegem e intensificam. dois maus. Deem todas as vossas mãos etéricas e em união num grande grupo, vamos deixar que um de nós caminhe à frente como se fôssemos um bando de pássaros em diagonal, enchendo todo esse triângulo, e deixemos que o nosso pássaro dianteiro nos ajude e conosco encontre um caminho que nos leve a um sítio muito especial, um sítio onde já estivemos todos juntos. Sintam a força desse bando, sintam as asas fortes, sintam como cada um de nós, junto com o outro, forma uma força invencível, um trajeto, um caminho onde todos juntos temos o mesmo objetivo, temos a intenção de chegar àquele sítio especial, àquele sítio a quem já chamamos de casa, àquele sítio continua lá, porque não existe tempo, porque não existe espaço, porque nós estamos em todo lado. Entrem nessa cidade maravilhosa, onde os monumentos, as casas, os edifícios são dourados com grandes cúpulas, com telhados muito especiais. Observem a beleza desse espaço, a arquitetura, a força, a beleza dessas construções. Essas construções já vivemos nelas, ou que ainda vivemos, ou que estão tão presentes como as nossas casas. Olhem à vossa volta esses jardins magníficos, onde tudo é perfeito, belo e harmonioso. E entrem cada um de vós numa porta onde só vocês querem lá entrar. onde só vocês podem entrar. Entrem e observem com muita atenção como são as paredes, o teto, o chão, a porta. Observem como são as janelas e observem principalmente o centro dessa sala. Situem-se bem ao centro dessa sala e olhem para cima. Olhem como essa sala se expande. Transforma no imenso universo, num universo onde nos é dado conhecer tudo aquilo que já vivemos, um universo no meio de tantos universos. No meio de tantos conhecimentos. E procurem aquela resposta que tanto precisam neste momento. Abram os braços e acolham toda a sabedoria que já percorreram. Resgatem essa sabedoria do vosso ADN, da vossa memória ancestral, da vossa sabedoria interna. E ouçam as vossas batidas novamente ribombarem de sabedoria. Sintam como a sabedoria, o conhecimento, está bem presente no vosso coração e como é importante que esse conhecimento, essa sabedoria seja vivida na pureza do vosso coração. Então, suavemente, deixem essa sala, saiam dessa casa, juntem-se com todos os outros que buscaram cada um a sua sabedoria e voem lentamente. Conscientes, sábios, voem até aqui, até esta sala, até este corpo e tomando essa sabedoria consciente, vamos sentir. Abraça o mundo em amor e gratidão. Eu sei o que vocês estão a pensar neste momento. Eu sei o que vocês estão a sentir neste momento. Eu não estou a falar para ti, querido ser humano, desde fora de ti. Eu, Cryan, e todas as outras entidades que tu conheces, não falamos contigo desde fora de ti. Antes de entrarem por esta porta, vocês sabiam o potencial que este evento poderia trazer para as vossas vidas. O que vocês não sabiam era o que é que ia acontecer, na verdade. E este ser humano, permite-nos que te diga, acontece com um propósito muito específico. Porque, na verdade, enquanto a tua mente, que é parte de ti, e que assegura a tua sobrevivência neste plano, julga que está em desvantagem ao não saber a totalidade do seu futuro, é simplesmente porque isto assegura a tua sobrevivência, ser humano. Então, por favor, não descartes a tua mente. A tua mente é a tua âncora. E o que é que tu tens estado a fazer? Porque é que tu queres perder a tua âncora, ser humano? Permite-nos que te diga que, na verdade, tu estás num dos pontos maiores de vantagem do Espírito. Porque tu comandas e orientas o universo que conheces. E é isto que tu estás a começar a compreender, inclusive é na tua sociedade. Sabes? Aquilo que tu chamas de design inteligente não se aplica apenas aos planetas, aos astros, ao que é macroscópico na tua percepção. E tu sabes de onde vem este design inteligente? Vem de ti. O que é que achas que significa o poder que descobres em ti quando sabes que a tua observação cria a tua realidade? E, no entanto, permite-nos que te diga novamente que isto é apenas uma sombra da tua realidade. Porque tu não apenas constróis o teu mundo, mas tu direcionas o universo. Então, porque é que nós, juntamente contigo, deste lado do véu, aquilo que tu conheces como o Divino Supremo, porque não somos nós, na realidade, a direcionar o universo? E é por isto que a tua mente te mantém vivo, ser humano. Porque na realidade, se tu soubesses o que é estar connosco, tu não querias voltar aqui. O nosso parceiro durante o dia de hoje esteve ansioso. E parte dele não sabe porquê. Estiveste ansioso durante o dia de hoje, ser humano. Sentiste uma excitação que não consegues explicar. E que tal agora? Porque sentes tudo isto quando é apenas um ser humano a falar contigo, à tua frente, não é? Eu sei o que tu estás a pensar, ser humano. Eu conheço-te. E a tua história é muito maior do que aquilo que vês. Muitos de vocês já ouviram falar sobre a Lemúria? E por favor, não nos interpretem mal. Mas a Lemúria não é o vosso passado. É o vosso potencial. Tu estás apenas a começar a compreender aquilo que realmente alcançaste na tua vida. Tanto a nível pessoal como a nível coletivo. E tu nem imaginas sequer a festa que vai deste lado do véu. Se ao menos te pudéssemos dar um pequeno vislumbre, tu saberias daquilo que estamos a falar. Mas nem mesmo os nossos parceiros compreendem aquilo que está a ser dito neste momento. Embora eles pensem que sim. Porquê é que tu vieste, ser humano? Diz-nos, qual foi a tua motivação em estar aqui hoje? Perante algo que tu nem conhecias na totalidade. Porquê é que a vida te encaminhou neste sentido? Porque sofreste em determinada altura da tua vida. E o que é que tu aprendeste com isso? Permite-nos trazer-te uma visão mais abrangente daquilo que é a tua galáxia. Eu não sou separado de Kryan. Não existem arcanjos em Deus. E peço desculpa se isto vos desilude, mas não existe hierarquia do meu lado do véu. Tu és sábio, ser humano. E nunca duvides disso. Nos momentos em que tu não sabes o que has de fazer com a tua vida, lembra-te que existe uma cortina à tua frente. E que esse não é o teu verdadeiro estado. A ilusão é necessária para que tu consigas cumprir aquilo que realmente te propuseste a fazer aqui. porque a ilusão te traz um livre-arbítrio. Alguma vez pensaste nisto, ser humano? Que se tu não tivesses ilusão, tu serias tendencioso para amar. Se tu reparares, tu ainda te lembras disto. Por isso aproveita, ser humano, enquanto estás aqui. Nós queremos que tu estejas deste lado do véu. Porque tu não consegues dirigir o universo, não na mesma medida, desde o nosso lado do véu. E a verdade é que nós operamos através de vocês. Não existe uma distanciação entre nós. Existe um pano à vossa frente, uma vez mais. Então, querido Lemurian, tu és o potencial. Por que é que tu foges do sofrimento, ser humano? Por que é que tu queres tanto agradar as pessoas que estão à tua volta? Talvez seja porque tu te lembras. Que nós somos só um. Mas o que nós queremos que tu te lembres também é que tu estás aqui. De propósito. Por isso não tens de ser igual a nós. Tu és nós. E antes de terminarmos, na verdade nunca vamos terminar. Eu quero que vocês olhem para o céu. Existe algo a acontecer nestes momentos que vocês não compreendem. E está tudo bem com isto. Nós estamos aqui contigo. Então aquilo que vocês percepcionam como um alinhamento é um evento, na realidade, de orientação de ti para ti. Porque eu estendo-me até ti desde o centro da tua galáxia, desde o centro do teu ser. E é por isso que eu não sou separado de ti. Ser humano, é divertido tu teres a dinâmica que tens. É divertido tu teres a polaridade que tens, ainda que possas fugir dela nestes momentos. E sabes que mais? Tu escolhes não ter a liberdade que tens neste momento. Porque tu sabes quem tu és. Por isso, ainda que não conheças a totalidade da tua realidade, da tua mente racional, sabe que a tua totalidade está sempre viva. Sempre. O que é que aconteceria se a morte não fosse algo que vos assustasse, ser humano? Nós queremos que tu estejas aqui. Permite-nos que te abracemos, ser humano. não te escondas de nós. Para nós, tudo aquilo que tu fazes é magnífico. Até mesmo aquilo que tu criticas em ti. E para terminarmos, existem convidados especiais neste momento. Tenham paciência. Tu és grandioso, ser humano. Eu sou Urmel, desde o centro de todas as coisas. Eu abraço. E existe orgulho em ti. De mim, de Crying, da Divindade Suprema. E nós não nos importamos que nos chamemos nomes diferentes. Mas mantém na tua mente que nós não somos diferentes. Porque nós somos. Lava os teus pés neste momento, ser humano. Agora. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu sou um. Família. De facto, todos nós somos esta entidade, esta divindade que vocês veneraram ao longo dos éons de tempo. Veneraram, pois sempre a colocaram, como disse ainda há pouco, é exterior a vocês. Meus queridos portadores da luz, porque esse é o verdadeiro significado lusitano. De facto, hoje acontecem coisas, manifestam-se atributos e características que vocês sabiam que existia. Sabiam serem parte integrante do vosso ser. Meus queridos, nós hoje apresentamos-nos como uma só entidade. Sem nomes. Pois, de facto, vocês próprios conheceram a minha energia por outro nome durante há uns tempo. Eu sou um grupo coletivo. E por grupo coletivo, eu digo que é só para a vossa mente conseguir percepcionar. Pois hoje, o tema é a unidade. Hoje o tema é a unidade que vocês, portadores da luz, lusitanos, estão a manifestar aqui hoje. Até houve uma pessoa do público que participou nesta canalização. Acham que foi só uma, meus queridos? Não. Todos vocês. Vocês são os convidados especiais. Vocês são os convidados e são os que convidaram. Os pleiadianos vêm hoje para auxiliar ainda mais a que esta consciência presente de Lemúria seja entendida por vós. Há uma razão de estarmos aqui, no vosso país e no norte do vosso país, querido lusitano. Há uma razão para estarmos até ao pé do mar. Não existem coincidências, como muitos de vocês já repararam. E acreditem, meus queridos, por mais que a vossa mente tenha dificuldades em conceptualizar este conceito, todos vocês estiveram presentes na organização multidimensional e energética deste evento, deste momento, desta tarde tão prazerosa. Então, eu sou este grupo, este coletivo, em conjunto convosco. Outrora conheceram por outro nome. Já foi descrito anteriormente por outro canal também desta consciência unificadora. Vocês, seres humanos, conseguem identificá-lo como sendo o parceiro de Kraian mais antigo. Isto está a ser tão divertido para nós, meus queridos. E para vocês também. Pois eu sei aquilo que estás a pensar. A vossa percepção da consciência é que se altera. Já disse anteriormente. Hoje é a demonstração para tal. Queridos lusitanos, só poderia ser na Terra da Luz que poderíamos dar um exemplo destes. Então é de facto com enorme honra, enorme respeito, enorme admiração, enorme orgulho, enorme amor que nos ajoelhamos perante vocês. Vos beijamos os pés e cantamos Kauiwai, Kauiwai, Kauiwai. O dialeto lemuriano. Isto pode ser traduzido como algo: sejam bem-abençoados. Bem-abençoados. Pois isso é o que vocês são, meus queridos. Nas terras de Lis, estamos a manifestar uma consciência unificadora. E não sabe bem, meu querido e minha querida, não sabe bem sabermos que nunca estamos sozinhos. Eu, Kraian, nunca estou sozinho. E tu, querida e querido, também não. Como disse ainda há momentos, eu prolongo-me desde o mais infinito cosmos até ti. E tu prolongas-te até ao infinito cosmos, até mim. Sem barreiras, sem obstáculos, sem condições. As condições são perspectivas lineares. Não faz sentido falarmos em concepções humanas ou da vossa mente, pois o ser humano é muito, mas muito mais, e não é, vocês diriam, justo aplicar este termo. E de facto não é, querido ser humano, querido lemuriano, querido lusitano. A semana passada eu falei-vos na vossa ligação ancestral com o Havaí. E se eu vos dissesse que existe uma correlação e uma sintonia perfeitas entre os lusitanos e os havaianos? Cryon como? Têm origens diferentes. Será que têm? Será que conseguem provar isso? Sabem? Para vocês, foi bastante difícil de aceitar algo fora da vossa realidade. Por isso existiu o racismo. Por isso existiu o xenofobismo. Por isso existiu a luta entre frações. As guerras e as batalhas que vocês foram assistindo. Agora, vocês começam a saber, a sentir e a manifestar que são muito mais do que aquilo que aparentam ou daquilo que vos ensinaram até hoje, e vocês veem as mudanças a acontecer. Queridos lusitanos, eu centro-me tanto em vocês, pois vocês são um povo estrondosamente amoroso, sábio. Vocês são as portas entre mundos. Já foram conhecidos assim. Queridos lusitanos, queridos portadores da luz, querida Terra da Luz, até quando vão rejeitar o vosso potencial? Até quando vão olhar para o vosso passado e dizer: isso é passado? Eu irei dar-vos uma nova concepção de tempo. Aquilo que vocês assumem como passado ou como futuro, e vocês já ouviram isto inúmeras vezes, é, na verdade, o agora. Não existe passado nem futuro. Existe o agora. Pois, como a vossa ciência cada vez mais comprova, a gravidade também tem um aspecto nisto. E também influencia, e bastante, a vossa percepção do tempo. Reparem naquilo que vocês estão a concluir, queridos. Que o tempo altera-se segundo a vossa percepção. Bom, isto é uma grande pista para encararem o novo conceito de morte. Eu até desafio a encontrarem um novo conceito, nome, para a morte, para a transformação, para o regresso a casa. E se forem às culturas indígenas, vocês vão ver como eles festejam a partida de um irmão ou irmã. Oh, sim, meus queridos, eles festejam. Como não poderiam festejar? Uma outra expressão do próprio ser que eles são regressou a casa. Regressou da experiência, do esquecimento. Outrora isto foi motivo de júbilo, de alegria, de festa. Até que vocês encontraram o medo. Até que vocês olharam para o vosso passado e disseram: é passado. E foi tudo tão perfeito. A humanidade, de facto, caminha a passos largos para a iluminação. Oh, isso será tão grandioso. Será tão grandioso. Pois o passado e o futuro são apenas possibilidades, como a vossa própria física quântica o descreve. Cryon, o que é que estás a dizer? Que o passado, de facto, não aconteceu como o percepcionei? E se for mesmo isso que eu estou a dizer, meu querido? É assim tão chocante? É assim tão transcendente? Bom, vocês têm métodos de apagar passados de pessoas. Vocês têm métodos para se esquecerem completamente do vosso passado. Então, eu pergunto-vos, meu querido e minha querida, nesse momento, quando vocês se esquecem de quem vocês são, e estamos só a falar da vossa memória desta vida, vocês são aquilo que os budistas chamaram do vácuo. Vocês têm o vácuo dentro de vocês. E este mecanismo, que não é saudável, de facto é infalível. É infalível o resultado que obtém. É que raramente é bem sucedido. Talvez aqui encontrem a resposta, ou algumas pistas, que vos auxilie ainda melhor a compreender o vosso ADN. Então, passado e futuro, apenas possibilidades. Aquilo que vocês olham para o vosso passado e o percepcionam, de facto, aconteceu. Aconteceu no vosso plano. E aconteceu na vossa experiência, na vossa vida, até agora. E quase que parece que conseguem traçar uma linha e fazer uma cronologia. Ao mesmo tempo, por saberem que tudo são possibilidades, conseguem ver as outras ramificações, tal como no futuro. Então, vocês de facto veem, se afastarem mais dessa imagem, o símbolo do infinito. Porque na verdade, querido ser humano, a vida que tu pensaste que levaste, perdoa-me se te desiludo, mas não foi de facto e não corresponde à realidade. Brian, como é que é possível? Então, afinal, o que é real? De facto, eu entendo que existe, a um certo ponto do vosso ser, que é difícil de conceber isto. Vocês conseguem entendê-lo, mas é difícil de visualizá-lo, de concebê-lo. Isto porque a visão quântica ainda não está totalmente ativa em vós. Como eu disse há momentos, quando vocês também sentirem que vivem deste lado do véu, quando vocês souberem, quando vocês tomarem consciência de que são um ser quântico que se manifesta muito mais do que na terceira dimensão, vocês aí irão entender o porquê de não importar o nome, se é Graham, Urbel, energia feminina, Miguel, isso não importa. Vocês vão entender que somos todos aspectos de uma mesma entidade. Somos todos uma grande família, meus queridos. Os Itânios. Eu termino a minha mensagem dizendo-vos: não foi por acaso vos demos estas informações, não foi por acaso que nos encontramos aqui, não foi por acaso, vocês são os portadores da luz, com profundo orgulho e admiração, querido irmão e irmã. Eu termino esta mensagem não tendo nome. E, na verdade, não terminando. Não existe tempo. Não existe separação. Somos todos um. Somos todos um. Somos todos um. Sempre assim foi, meus queridos. Sempre assim será, minha querida família. E assim é.